capítulo de número 20. Evangelho de João, no capítulo de número 20. Louvado seja Deus, nessa igreja a gente sempre ouve bastante mensagem. E quanto mais mensagem a gente ouve, mais edificado a gente é. E mais inculpável a gente se torna, indesculpável a gente se torna diante de Deus. E eu quero ler com você João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo de número 19 até o 23. João 20, 19 a 23. João 20, 19 a 23. Eu acho que já preguei nesse capítulo todo aqui na igreja. Em 10 anos de culto de ressurreição, é inevitável. Né? Já preguei todos os textos de ressurreição do Novo Testamento. Mas eu quero convidar você para se colocar de pé nesse momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu quero pedir a todos atenção. Quero pedir também aos nossos diáconos que ninguém fique conversando lá fora, na porta do templo, para não atrapalhar a atenção nem do pregador, nem de quem ouve. Nos dê essa força aí, meus amados irmãos. Que todos estejam aí, quem estiver dentro, esteja dentro, quem não estiver dentro, esteja fora. Tá certo? Vamos ler a palavra em João, capítulo 20, a partir do versículo de número 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos ler comigo do 21 até o 23, queridos, uma só voz? Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Oremos ao Senhor, uma vez mais, clamando a sua bênção e a sua direção sobre nós. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, eu não sou nada diante de Ti, Pai. E, ó Deus, nós somos pecadores, Deus. E a minha atitude, Deus, sincera de coração, é a daquele publicano que dizia, Pai, se propício a mim, pecador. Deus, lava-me a mim e a meus irmãos no sangue do Cordeiro. Nós não temos mérito algum, Senhor. Não somos melhores do que ninguém, porque estamos na Tua casa, estivemos em vários cultos, Senhor. Pai, nós só não estamos entregues a toda sorte de pecado. Foi porque o Senhor nos amou. Foi porque a Tua graça nos alcançou. Foi porque o Senhor nos tirou do fundo do poço, ó Deus, ó Pai, e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Então, Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos totalmente despojados de qualquer justiça própria. Ó Deus, nós confiamos somente na justiça que vem da cruz, que vem da ressurreição do Senhor Jesus. Mas, Pai, nessa hora eu quero pedir ao Senhor que nada faça separação entre o Senhor e nós, que o Senhor exalte Cristo sobre todas as coisas nessa mensagem, que eu não te atrapalhe, Senhor, que os irmãos não atrapalhem, mas que haja um momento de quebrantamento, um momento de consolo, um momento de graça, um momento de intervenção de Deus, enquanto ouvimos a Tua palavra. Ah, Deus, lava-nos no sangue do Cordeiro e consola-nos e abençoa-nos e fortalece-nos com a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu vou começar o meu sermão dessa noite com a citação do sermão de um grande pregador negro americano chamado John Jefferson. Eles têm grandes pregadores negros nos Estados Unidos. Sadrach Mesach Lockridge foi um dos grandes pregadores do século XX e John Jefferson também. Escute essa citação. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos está lutando. O conselho está conspirando. A multidão está enfurecida. Eles nem sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas o que eles não sabem é que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os romanos batem no meu Jesus. Eles o machucam. Eles o coroam com os espinhos. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Posso ver Jesus caminhando até o Calvário, sangrando. Seu corpo todo machucado. Seu espírito está pesado. Mas você percebe que ainda é sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. O mundo está ruindo. As pessoas estão pecando. O diabo está gritando. É sexta-feira. Os soldados prenderam as mãos do meu Salvador no madeiro. Eles prenderam os pés do meu Salvador na cruz. Eles o levantaram ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas permita-me dizer-lhes algo. O domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos se perguntam, o que aconteceu com o rei? E os fariseus estão celebrando porque conseguiram o que planejaram. Mas eles não sabem que ainda é sexta-feira. O domingo está chegando. É sexta-feira. Eles ergueram a cruz com o corpo de meu Jesus ali, sozinho. Pode alguém salvá-lo? Sim, é sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu se escurece, meu rei entrega o espírito. É sexta-feira, parece que a esperança está perdida, a morte venceu, o pecado conquistou de vez. É sexta-feira, Jesus está sepultado, o soldado se mantém de guarda e a pedra foi colocada no sepulcro, mas é sexta-feira e ainda é só sexta-feira, o domingo está chegando, o domingo chegou, Jesus ressuscitou, louvado seja o Senhor. E essa ressurreição do Senhor Jesus traz consigo, amados irmãos, dádivas preciosas para nós, aqui no domingo de ressurreição à noite, quando os discípulos estão reunidos, na primeira vez em que Jesus aparece a quase todos eles, exceto a Tomé. O Senhor Jesus, nessa aparição maravilhosa, nos revela aqui dádivas da ressurreição. Dádivas da ressurreição. A ressurreição, amados irmãos, é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores presentes que qualquer pessoa pode receber. E, principalmente, a ressurreição no seu coração. E o texto nos apresenta, então, aqui as dádivas da ressurreição. E a primeira delas, amados irmãos, é a paz. Primeira dádiva da ressurreição é a paz. Olhe para o versículo de número 19. Eu lerei uma vez, você lerá a segunda vez. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Vocês leiam, por favor. Amados irmãos, a primeira dádiva da ressurreição é a paz. Ao olharmos para esse precioso texto da palavra de Deus, vemos que o Senhor traz para nós um novo momento. O povo de Deus se reúne para adorar no Antigo Testamento no sétimo dia. Mas agora que os discípulos estão amedrontados, trancafiados, amados irmãos, dentro do cenáculo no primeiro dia da semana. E Cristo se levanta da morte no primeiro dia da semana. E aparece para eles como Deus ressuscitado, Deus homem ressuscitado, no primeiro dia da semana. E é o primeiro dia, então, que a igreja adora ao Deus ressurreto, Cristo Jesus, no primeiro dia da semana. E a partir dali, o nosso culto é no primeiro dia da semana. Ah, amados irmãos, na antiga aliança, as pessoas adoravam no último dia. Agora, na nova aliança, nós adoramos no primeiro dia. Nós começamos em adoração. Mas a grande verdade é que naquele primeiro dia da semana, o texto diz que os discípulos estão trancados, morrendo de medo dos judeus. O que passa na cabeça deles? Eles eram aqueles homens que andaram com Jesus durante 3 anos. Eles estão imaginando, se eles mataram o Senhor, os próximos somos nós. E eles ainda não estão cheios do Espírito Santo, amados irmãos, por isso morrem de medo. E de repente aparece Jesus ali, irmãos, sem atravessar a parede. Não era um espírito, amados irmãos, era em carne, Deus homem, sim, ressuscitado. Aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Imagine você ali naquele lugar, vendo o Senhor Jesus se manifestar ali e dizendo: paz seja convosco, para nos mostrar que uma dádiva preciosa que a ressurreição traz para o seu coração e para o meu é paz. É por isso que Paulo fala dos crentes em Filipenses que estão sendo perseguidos e vivem em lutas, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente deles em Cristo Jesus. É por isso que você encontra cristãos sendo levados ao patíbulo, lançados à fogueira, enfrentando, amados amigos e irmãos, gladiadores, sendo queimados na cidade de Roma, amados amigos e irmãos, amarrados aos postes e sendo aquecidos e acesos como tochas vivas, louvando e adorando a Deus, porque o Senhor da paz ressuscitou e veio encher o coração deles da paz do Senhor. Ah, amados irmãos, por que a ressurreição traz paz para nós? Há um versículo maravilhoso que eu amo muito, que está em Romanos 4, 25, ele diz assim: o Senhor foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O Senhor foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ah, amados amigos e irmãos, ele foi moído pelo meu pecado, foi ferido por minha rebelião. O castigo que me dá a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas sarei. Mas, amados amigos e irmãos, não bastou ser massacrado na cruz para que eu e você pudéssemos receber a sentença da justificação pela graça, mediante a fé em nossa vida. Foi necessário que Cristo vencesse a morte. Pois somente um Senhor vencedor pode defender-nos no tribunal de Deus. E por causa dele, Deus nos declara justos quando cremos em Cristo Jesus. É por isso, então, que Paulo diz que um fruto óbvio dessa justificação, porque a justificação é fruto da ressurreição, é a paz. Ele diz em Romanos 5, 1, justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz para com Deus. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Louvado seja Deus. Você só pode ter paz porque Cristo venceu a tumba. Você só pode ser justificado porque Cristo venceu a morte. Você pode ter paz em qualquer situação porque Deus levantou seu filho da tumba e ele venceu, para que nós vencêssemos em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, eu clamo a Deus que enche o seu coração de paz nessa noite. A sua paz não vem das suas circunstâncias, a sua paz não vem da sua situação financeira, a sua paz não vem de ausência de conflitos em relacionamentos, a sua paz vem de Deus. Quando você crê em Jesus, quando você é justificado por Ele, quando você entende que o Salvador te amou a ponto de dar a vida na cruz por você, mas te amou tanto para que você não se desanimasse, ele se levantou na tumba e vai reinar sobre você eternamente, para te declarar justo e para te encher de paz. Se nessa noite você precisa de paz, eu espero que você ouça o Senhor falando ao seu coração: paz seja contigo, meu filho. Paz seja contigo, meu filho. Ah, irmãos, um dos cânticos que eu mais amo, amo mesmo, me ajudou muito em momentos de angústia, de batalha espiritual no Chile, naquelas estradas geladas das madrugadas chilenas, mas também no Brasil. É o cântico Teu Olhar, de Marcos Witt. No coro ele diz assim: sei que a tua fidelidade... Cante comigo, vamos lá? Leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Cante com todo o coração. Adore o Senhor no sermão. Vamos lá? Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de paz. Que a paz do Senhor transborde no seu coração, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Mas o texto nos dá outra dádiva da ressurreição. E além de paz, a outra dádiva é a alegria. Alegria, amados amigos e irmãos, é a outra dádiva da ressurreição. Versículo de número 20. Eu lerei uma vez, você lerá a segunda vez. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Vocês vão lá? Amados irmãos, eles estavam morrendo de medo. Agora Jesus entrou ali, apareceu. No primeiro momento, eu imagino que eles estão perplexos, achando que é um fantasma. E o Senhor Jesus fala assim: cheguem aqui, olhem a minha mão, onde eu fui furado. Olha aqui as marcas dos cravos, dos pregos em minhas mãos. Coloquem a mão aqui no meu lado, onde a lança furou, vocês viram. E quando eles têm a percepção de que quem está ali é aquele que morreu na cruz há 3 dias atrás, meus irmãos, o coração deles transborda de alegria, intenso júbilo. O texto nos diz que eles se alegraram porque viram o Senhor. Ah, amados amigos e irmãos, uma outra bênção que vem da ressurreição para nós, uma outra dádiva da ressurreição para o nosso coração, é a alegria. Nós podemos nos alegrar em todas as circunstâncias. Sabe por quê, amados irmãos? A nossa alegria não vem do nosso saldo bancário. A nossa alegria não vem da aceitação dos homens para conosco. A nossa alegria não vem das circunstâncias pacíficas que estamos vivenciando. A nossa alegria nem sequer vem da nossa saúde. A nossa alegria não vem de ausências de conflitos. A nossa alegria não vem de ausência de separação. A nossa alegria não vem de ausência de dor. A nossa alegria vem do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que Ele nos amou, que Ele deu sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar, que nunca ninguém nos amou como esse Salvador tão maravilhoso. Então, amados amigos e irmãos, ainda que nós enfrentemos angústias terríveis, nós podemos nos alegrar, porque a nossa alegria vem da cruz. A nossa alegria vem daquele que diz que das mãos dele, das mãos do Pai, ninguém pode nos arrebatar. Ah, amados irmãos, Paulo diz lá em Romanos 8,32, falando do amor de Deus, o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, morte não te separa do amor de Deus. Doença não te separa do amor de Deus. Conflitos não te separam do amor de Deus. Deus deu o Filho dele na cruz por você. Nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso. Pense em Jesus descendo da glória. Pense em Jesus vivendo nesse mundo. Pense em Jesus na cruz do Calvário, pensando em você. Dando a vida em seu lugar. Meu irmão, você é a pessoa mais amada do mundo. Como é que você não vai se alegrar sabendo que Deus não muda o coração dele com você? Sabendo que Deus nunca te deixará, jamais te abandonará. Sabendo que no momento mais difícil em que você enfrentar, o Senhor te carregará no colo e te levará em seu seio no meio da tempestade. Não desanime, Deus vai cuidar de você. Não se desespere, o Senhor está presente em sua vida. Ah, meus irmãos, mas todos nós enfrentamos conflitos e somos humanos. Que nessas horas de dor e angústia, você peça: Senhor, por favor, me ajuda a ter meus olhos postos em Ti. Eu quero me alegrar no Salvador, alegrando-me sempre nele. Eu vou viver em paz. Irmãos, nós temos que servir ao Senhor com alegria. Que Deus te dê a bênção de se alegrar no Senhor. Amém? Amém. Que a crise econômica do Brasil não tire a sua paz. Que as lutas que você tem enfrentado não tirem a sua alegria, mas que você tenha os olhos postos em Jesus. Só assim você vai poder se alegrar em toda e qualquer situação. O texto nos diz que uma outra dádiva da ressurreição é a alegria. Eu quero lhe perguntar, o seu coração transborda de alegria no Senhor Jesus nessa noite? Mas ao olhar para o texto, a palavra tem mais para o nosso coração. Uma outra dádiva da ressurreição para nós aqui, irmãos, é a missão. A terceira dádiva da ressurreição que o texto nos apresenta é a missão. Versículo de número 21. Eu vou ler uma vez, vocês outra vez. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês, irmãos, leiam para mim. Amados irmãos, não é por acaso que no momento de comissioná-los, de chamá-los para a missão, de desafiá-los a pregar o Evangelho, Jesus outra vez diz, paz seja convosco. Sabe por quê, meu irmão? Como é que você vai ser um portador de paz se o seu coração não está cheio de paz? Jesus vai dizer a eles, assim como o Pai me enviou, o verbo aí, amados irmãos, é apostelo, que significa que Jesus é o apóstolo de Deus. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas para que eu e você sejamos enviados, nós temos que receber essa paz de Deus em nosso coração em Cristo Jesus. Como é que você vai falar de uma salvação que não recebeu? Como é que você vai falar de uma paz que não habita no seu coração? Ah, amados irmãos, o Evangelho não é hipocrisia. A gente prega aquilo que a gente tem vivido. A gente prega a mensagem que tem transformado o nosso coração. E aí, então, quando você crê em Jesus e foi cheio da paz do Senhor, então o texto diz para nós o seguinte, que o Senhor nos envia para cumprir o chamado dele. Irmãos, isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu percebo na Bíblia. Um dia desse, Deus me deu uma mensagem. Eu geralmente prego para vocês aqui expositivo e ultimamente sequencialmente, mas sempre seguindo o raciocínio do texto. Eu poucas vezes preguei uma mensagem temática aqui, mas Deus me deu uma nesses dias. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor, quais são as principais convicções que movem o senhor para o ministério? Eu vou pregar essa mensagem aqui, mas eu posso contar os pontos para você e para ela. Primeira coisa, Deus se revela. Se Deus não se revelasse, irmão, eu não estaria pregando para você. É porque Deus se revela, eu não vou entrar nesse detalhe, mas Deus se revela. Por que eu posso pregar e você também? Porque Deus se revela. Deus se revelou tomando forma de sarça, de homem, de muita coisa no Antigo Testamento, no sonho dos profetas, ah, amados irmãos, da palavra escrita, mas do clímax da revelação em Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar. Mas sabe qual é a outra verdade que me motiva a pregar e cumprir a missão? É a seguinte, Deus é soberano. Nada acontece por acaso. Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que até o fio de cabelo da minha cabeça foi contado pelo Pai. Então, por que eu posso ir e obedecer o mandato de Jesus? Porque ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Eu não sirvo a um pobre coitado. Eu não sirvo a um senhor que ficou na tumba. Eu sirvo a um senhor que ressuscitou. E ele domina sobre tudo. Então, eu sou motivado a cumprir a missão. Porque Deus se revela. Mas Deus é soberano. Mas sabe por que eu também sou motivado a cumprir a missão? Porque Deus salva. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não? Mas tem o quê? Deus gravou Jesus da cruz, irmão. No seu lugar. Se você crê, foi por você que Jesus morreu. E quando ele ressuscitou, ressuscitou para te justificar e mudar a sua vida. Deus salva! Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma outra convicção, irmãos, que me move a missão. Além de que Deus se revela, Deus é soberano e Deus salva, é que Deus, amados irmãos, intervém. Deus abre os céus e desce. Se eu não tivesse a plena convicção de que eu estou lendo esse velho texto que você já ouviu, mas enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está fazendo a verdade borbulhar no seu coração, você acha que eu estaria aqui pregando? Mas eu acredito que enquanto nós pregamos a palavra, irmão, Deus abre os céus e desce. Ele já deu sinais claríssimos disso na sua palavra. Ah, amados irmãos, eu me lembro no dia em que Pedro está pregando na casa de Cornélio, amados irmãos, ele não é judeu, é um romano chamado de temente a Deus. E Pedro não concluiu o sermão quando ele está anunciando o evangelho de Jesus e anuncia que Deus levantou Jesus para ser o Salvador. Antes que ele termine o sermão, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu com poder sobre todos eles e acabou o sermão antes de Pedro pregar. Porque todo mundo se converteu e todos começaram a adorar a Deus. Da mesma maneira que aconteceu no dia de Pentecostes. E Pedro não conseguiu concluir o sermão. Porque Deus intervém poderosamente. E a outra verdade que me move a pregar, sabe qual é? Deus nos usa. Deus usa você. Deus usa a Kédima lá no banco onde ela trabalha. Deus usa o Samuel lá no trabalho dele. Deus usa a Lini lá no tribunal onde ela trabalha. Deus usa o Helder para livrar a gente de suicídio e para pregar o evangelho e para treinar aqueles bombeiros tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deus nos usa, amados irmãos. Deus quer usar homens e mulheres totalmente consagrados em suas mãos. Ah, amados irmãos, enquanto nós estamos muitas vezes preocupados de métodos para pregar o evangelho, o método de Deus são homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. É gente como você e como eu que Deus resolve usar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos entender que Deus nos chamou para anunciarmos o evangelho, para sermos testemunhas vivas de Cristo Jesus. E apesar de toda a nossa debilidade, de toda a nossa fraqueza, de toda a nossa limitação, Deus nos usa. Irmãos, eu quero contar para vocês o seguinte: que privilégio é ser usado por Deus. Ser usado por Deus para pregar para 500, para 100, para 50, para 20, para 5, para um só, para milhares. É um privilégio anunciar Cristo Jesus, que deu sua vida na cruz por nós. E sabe para quem Deus confiou essa missão? Para você. A Bíblia diz, Fernando, que os anjos queriam participar. Eu imagino Gabriel lá com Miguel, e aí? São os chefões dos exércitos lá, né? Um arcanjo, outro chefão do exército lá, falou assim: rapaz, e esse negócio de evangelho, como é que vai ser? Será que o pai vai deixar a gente dar pelo menos uma pregadinha? Estou imaginando, o texto não fala isso, tá bom? Será que o pai vai deixar a gente descer lá e anunciar aqueles pecadores que, se eles se arrependerem, eles vão crer em Cristo Jesus? E aí a Bíblia diz que Deus deixou só que eles desejassem conhecer, porque essa bênção foi entregue para mim e para você. Deus te deu a bênção de anunciar Jesus. Irmão, pregar o evangelho é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Pregar o evangelho e ver Deus convertendo pessoas é maravilhoso. Uma das experiências mais maravilhosas que eu tenho tido no pastorado dessa igreja é de ver Deus transformando a vida de pessoas. Você vê Deus tirando pessoas das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor. Você vê pessoas, às vezes, entregues às drogas e são libertas pelo sangue de Jesus. Você vê pessoas afundadas na depressão que são levantadas e curadas pelo poder do evangelho de Jesus. Você vê pessoas destruídas, querendo acabar com a sua própria vida, sendo levantadas e se tornando uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus, pelo simples fato de que eu e você abrimos a boca e anunciamos que um Deus santo, que está virado contra nós porque somos pecadores, amou-nos e deu seu Filho na cruz por nós. E a única coisa que Ele requer dos pecadores é que se arrependam e sejam salvos e creiam em Cristo Jesus. Ó, meu querido amigo, minha querida irmã, se você está aqui nessa noite, está deprimido, está entristecido, está estiolado, está execrado, está massacrado, está apertado, quebrado, você pensa que a sua vida acabou. Você diz: eu vou sair daqui e não vale mais a pena viver. Eu quero dizer que Deus te ama, deu Jesus na cruz por você. Creia no Senhor. Todo aquele que crê no Senhor vai ser salvo. Irmão, é isso que você tem que fazer. É sair daqui e abrir a sua boca para tirar pessoas das garras do diabo e trazê-las para o reino do Filho de Deus. Essa missão Deus confiou a você. A Bíblia disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho, meu irmão. Quando você começar, você não vai conseguir parar. ressurreição traz dádivas maravilhosas para o nosso coração. Primeira delas qual é? Paz. Segunda delas qual é? Alegria. Terceira? Unção. Sabe qual é a quarta? Unção. Unção. O que é unção? Unção e outros não. Não, não é isso não. Hã? O que é unção? Vamos ler o versículo 22, vamos lá? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Irmãos, imagine Jesus lá. Jesus pode, viu? Na igreja preteriana, se o cara soprar, a gente arranca do cinto e dá nele. Mas Jesus pode. Né? Jesus soprou, amados irmãos. Mas é impressionante que você pergunta, mas pastor, Jesus não soprou o Espírito Santo? Por que eles tiveram que receber o Espírito Santo lá na frente? Irmãos, aqui é só o símbolo do que está acontecendo. Jesus falou para eles que o Espírito Santo virá, procede do Pai, procede de Jesus. Então Jesus fala assim, ó. Naquele momento o Espírito Santo não vem sobre eles. Jesus está mostrando que o Espírito Santo vai ser soprado pelo Senhor Jesus. E, amados irmãos, a promessa se cumpriu. Quando Jesus, depois de passar 40 dias com eles, Jesus ficou 40 dias com eles, conversando, discipulando, ensinando, pregando, foi ser assunto aos céus, despedindo-se deles, a última palavra que ele disse foi, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Irmãos, nós só podemos ganhar almas do poder do Espírito Santo. A igreja só pode fazer o trabalho dela quando ela depender do Espírito Santo. Ah, amados amigos e irmãos, nós podemos ter o melhor templo. Nós podemos e temos o melhor coral de Brasília. Louvado seja o Senhor por isso. Nós podemos, amados irmãos, ter uma igreja confortável, com ar-condicionado, mas se o Espírito Santo não der vir soberanamente e sobrenaturalmente aqui, nada vai acontecer. É por isso que nós oramos, irmãos. É porque nós precisamos que Deus abra os céus e desça. Nós precisamos, irmãos, que Deus nos visite. Quando o Espírito Santo atua, irmão, o pregador está pregando e, de repente, o Espírito Santo usa uma palavra do pregador e, de repente, a pessoa se converte, irmão, e é transformada pelo Evangelho de Jesus. Certa feita, irmãos, o grande pregador Charles Spurgeon, para que você tenha ideia, foi pregar num grande auditório de Londres. E chegou ali no auditório daquele teatro, havia alguns homens reformando aquele teatro. E ele foi testar o som do teatro. E ele testou o som do teatro, repetindo aquela citação de João Batista que diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse mais uma vez, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi embora. E o carpinteiro que estava ali batendo o martelo no chão foi para casa e disse, eu sou pecador, eu sou miserável. E o Espírito Santo tomou e disse, mas tem um Cordeiro. Cordeiro é Jesus. Ele deu a vida na cruz para me salvar. O pastor não estava nem com intenção de evangelizar ninguém. Ele só repetiu um versículo. Mas porque o Espírito Santo soprou, um pecador foi salvo, irmão. Irmãos, nós nunca imaginamos como o Espírito Santo pode salvar alguém. Irmãos, eu contei para vocês esses dias que quando esses livrinhos do Cada Dia chegaram em casa, eu virei para os meninos, vamos pegar aqui. E vamos encher de todos os apartamentos dos três conjuntos. Eles foram bem flecha. Botaram na caixinha de correio de cada um. Outro dia eu estou vindo para a igreja. Uma senhora disse, pastor, peguei a devocional lá. Que bênção, pastor. Estou sendo tão abençoada. Vizinha lá do prédio. Obrigado, viu? Essa palavra está edificando meu coração. Eu falei, irmã, toma mais outra aqui para dar para alguém. Vou dar para o meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente não sabe como Deus vai tocar. Irmãos, a gente tem que abrir a boca e falar. O Espírito Santo é quem intervém. Mas para isso a igreja precisa orar. Sem a intervenção do Espírito, irmão, não acontece nada. Se Deus não abrir os céus descer, não acontece nada. É por isso que essa igreja tem reunião de oração às 6 da manhã. É por isso que essa igreja ora na segunda-feira. É por isso que essa igreja ora de manhã. É por isso que essa igreja ora na quarta-feira. Porque se eu não orar, não vai acontecer nada. Eu gosto muito da frase do missiólogo Patrick Johnstone, que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando nós oramos, irmãos, nós vemos Deus fazer. Quando nós fazemos, nós dependemos da nossa capacidade, da nossa argumentação, da nossa eloquência. Mas quando nós oramos, o Espírito Santo toma conta, irmãos, e quebranta todo mundo de maneira maravilhosa. Irmãos, eu me lembro uma vez que eu tive a alegria de pregar num culto, amados irmãos, lá na cidade de São Paulo. E num culto de manhã, de uma maneira simples, numa congregação pequena, em que eu trabalhava. Eu, muito presbiteriano, vocês conhecem, eu sou enjoado com a teologia da igreja, eu não gosto de deixar escapar nada. E eu pregando, irmãos, um sermão que eu tinha vindo, terminando de preparar no metrô, no trem, no ônibus. Eu levantei 5 da manhã para chegar 8 horas da manhã na igreja em que eu trabalhava, na reunião de oração. E naquele dia eu ia pregar, não ia ter classe, ia ser classe única. E tinha um povo meio brigado no meio da igreja, irmãos. E, de repente, irmãos, uma mensagem foi pregada. E aí eu peço uma irmã para orar. E ela se levanta, irmã tradicional. E ela começa, Jesus amado, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E começa a orar a Deus. De repente o Espírito Santo toma conta. Nunca contei isso para vocês. Toma conta. E aquela mulher faz assim, desaba na cadeira que ela estava sentada. Eu falei, agora eu estou no sal, agora a igreja me manda embora. Puf, caiu. E aí eu acalmei o negócio, falei, gente, esse negócio de experiência espiritual é o seguinte, a pessoa tem que dar fruto, né? Deu uma de presbiteriano assim. Aí o presbítero da igreja pediu a palavra. Falei, ai, meu Deus do céu, misericórdia, agora eu estou no sal. Seu Orlando, homem de Deus, já era de mais idade, paizão para mim. O senhor Orlando se levanta e fala assim, irmãos, nossa igreja estava com gente brigando, problema sério. E Deus usou o nosso jovem pastor aqui, que é muito jovem, e ele pregou a palavra. O Espírito Santo tomou conta e está trazendo quebrantamento para a nossa igreja. E eu acho que é hora da gente começar a se arrepender, a pedir perdão e a mudar de vida. E, irmãos, depois o senhor Orlando falou, as pessoas estavam brigadas. Saíram lá fora, começaram a se abraçar e se reconciliar. Eu falei 1000 vezes. Mas naquele dia, quando o Espírito Santo de Deus resolveu tocar, Deus trouxe paz e reconciliação para ele. A obra do Espírito Santo. Eu quero desafiar você a orar por intervenção de Deus. Tem alguém com raiva de você? Ore, chore, ore, chore. Seu filho está longe de Deus? Ore, chore, ore, chore. Você quer ser uma bênção, mas alguém está te atrapalhando. Ore, chore, clame a intervenção de Deus. Deus, o Espírito Santo, é quem nos abençoa com poder para cumprir a missão. Que Deus te encha da unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Mas em último lugar, irmãos, o texto nos dá uma outra dádiva da ressurreição. Primeira delas, qual foi? Para você ver se está ligado. Vamos lá, a primeira dádiva da ressurreição. Segunda. Terceira, quarta, aleluia, glória a Deus. Quinta, perdão, aleluia, quinta, perdão. Vamos ler o versículo de número 23. Eu leio uma vez, a igreja lê outra vez. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vocês. Irmãos, o Senhor está dando uma autoridade poderosíssima aos apóstolos. Ele diz para eles o seguinte, se vocês perdoarem os pecados de alguns, estão perdoados. Se vocês retiverem perdão, perdão está retido. O que é isso? A prática do confessionário, então, está certa? Não, irmãos, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando, irmãos, do poder que Ele dá a sua igreja, para exercer disciplina contra o pecado. Quando o Senhor Jesus ensina-nos a disciplinar alguém, lá em Mateus 18, ele diz assim, se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, chama duas ou três testemunhas, porque esse era o modelo do Antigo Testamento. Sempre que você fosse fazer uma denúncia, tinha que ter duas ou três testemunhas. E a Bíblia ensina que, inclusive, quanto a presbítero e pastor, a gente não pode aceitar denúncia que não tenha duas ou três testemunhas. Então Jesus fala, vai lá e chama dois ou três. Se ele ouvir as testemunhas, ganhaste o teu irmão, aleluia, ele se arrependeu, mudou de vida. Mas se ele não ouvir, chama a igreja. Nós sabemos, no nosso caso, a liderança, o conselho da igreja. Se ele ouvir a igreja, aleluia, glória a Deus, seu irmão se converteu, se arrependeu, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Sabe o que é? Exclui ele da igreja. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E aí ele fala assim lá em Mateus 18, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E aí ele ensina aquele versículo que eu e você falamos muitas vezes na reunião de oração, mas ele é usado para disciplina na igreja. Ele fala da liderança da igreja, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor Jesus está dizendo que ele confirma a decisão da sua igreja em absolver alguém arrependido ou perdoar alguém, no caso da disciplina. Então, o Senhor está dizendo aqui para nós o seguinte, muitas vezes você vê aqui o conselho da igreja chegando na frente falando assim, nós queremos afastar, chorando, né? Irmão fulano de tal da comunhão por uma conduta irregular. Você vê que o conselho nunca expõe ninguém. Às vezes o conselho anuncia chorando, você fala, quem são esses presbíteros? Como é que eles fazem uma coisa como essa? Eles fazem chorando, porque sabem que são tão ou mais pecadores do que quem está sendo disciplinado. Mas o Senhor Jesus mandou fazer. E qual o objetivo? Envergonhar essa pessoa? Não. É que essa pessoa se envergonhe do seu pecado e mude de vida. E se arrependa. E quando ela estiver arrependida, então o conselho vai dizer o seguinte, fulano foi restaurado à comunhão e absolvido de sua disciplina. Mas quando a pessoa é contumaz e rebelde, então ela é excluída, irmãos, é terrível. Ah, amados irmãos, quem é mais antigo na igreja já nos viu fazer aqui, nesses últimos anos, pelo menos 3 exclusões. E a exclusão não é nem feita pelo pecado em si que a pessoa cometeu, mas sabe por quê? Porque a pessoa é contumaz e rebelde. Ela não aceita confrontação, ela não se arrepende do seu pecado, ela insulta a liderança espiritual. E ela não aceita que o Senhor nos deu condição de perdoar na terra e de reter perdão quando alguém vive no pecado na presença de Deus. Então, irmãos, nós precisamos levar o nosso relacionamento com Deus e com a igreja de Cristo Jesus a sério. Porque a ideia do texto é que quem é perdoado vai se arrepender dos seus pecados, receberá o perdão de Deus e também da igreja. Mas quem não é perdoado não vai se arrepender dos seus pecados, ficará endurecido e será excluído da igreja, porque será excluído da igreja, nunca fez parte do reino de Deus. Eu quero lhe perguntar, você tem praticado algum pecado que tem endurecido seu coração? Que tem te afastado de Deus? Você diz que é crente, mas vive como um feliz mundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Hoje, não posso insultar ninguém, né? Tem que mudar o nome, né? Então, meu irmão, hoje a palavra de Deus diz para você o seguinte, se você se arrepender, o Senhor te perdoa. Mas sabe como a igreja exerce esse poder do perdão? Principalmente pela pregação da palavra. Quando você ouve a palavra e se arrepende do seu pecado e crê no Senhor, o Senhor Jesus oferece perdão para a sua vida. Eu quero lhe perguntar, algum pecado grave e terrível que você tenha cometido? Alguma coisa que você fez, acerca da qual você tem se perguntado, será que Deus vai me perdoar? Tem alguma coisa que você acha que ninguém viu? Eu quero lhe dizer que Deus viu. Será que há esperança para você? Eu quero lhe dizer que se você se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, você será perdoado e lavado no sangue do Senhor Jesus. Mas confesse hoje o seu pecado. Abandone o deixo e o Senhor há de trazer restauração para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão?